amor chegou, eu tava sem respirar. O teu olhar passou, me pegou pra valer. Barco do riso atracou na praia do meu olhar. O mar refletia o céu e eu me vi em você. No dia em que o amor chegou, eu tava sem respirar. O teu olhar passou, me pegou pra valer. Barco do riso atracou na praia do meu olhar. O mar refletia o céu e eu me vi em você. Nosso amor vem sem pressa de chegar. Ancorou, minha praia é seu lugar. Na areia em que você pisou, ainda vejo os passos que o mar não apagou. Sem respirar, o teu olhar passou, me pegou pra valer. O barco do riso atracou na praia do meu olhar. O mar refletia o céu e eu me vi em você. Nosso amor vem sem pressa de chegar. Minha praia é seu lugar. Na areia em que você pisou, ainda vejo os passos que o mar não apaga.